lutaram e resistiram contra o domínio do presunto. Mas através da conexão com seus ancestrais, buscaram forças e se aproximaram do divino. Respeito aos que aqui me trouxeram, agradeço por toda ação libertária, agradeço por me conceder toda a vida, por toda a herança presenteada, pelos pensamentos, rezas e rituais. Assim, nos fortalecemos. Yeah.